podes crer das aventuras que fiz. Não há prazer como o seu. A poderosa é você. Vou nadar e morrer na beira da praia. Se não tiver você, se não tiver você, meu coração chora. A falta de você, meu coração chora. A falta de você, meu coração chora. A falta chora, a falta.